Sou destruidora, chego lacrando tudo. Sou destruidora quando chego para o mundo. Sou destruidora, chego lacrando tudo. Sou destruidora quando chego para o mundo. Olha que eu sou destruidora, chego lacrando tudo. Sou destruidora quando chego para o mundo. Sou destruidora, chego lacrando tudo. Sou destruidora, eu paro o mundo. Vamos embora, come a minha galera. Simbora, Railton. Ai, ei, bebê, é pra você, viu? Ei, bebê, é pra você essa mensagem, viu? Tá vendo essa boquinha aqui? Você não beija mais esse cabelo aqui. Você não sonha mais essa mãozinha aqui. Você não beija mais, não beija mais, não beija mais essa orelhinha aqui. Você não toca mais esse ombrinho aqui. Você não chora mais esse corpinho violão. Você não pega mais, não pega mais, não pega mais. Dê sua chance, desperdiçou, passou, passou. Não soube dar carinho, não valorizou. Passou, passou. Agora chora porque me perdeu. Na balada eu sei que sou, mas eu já tô em outra. Se liga, bebê, não te quero mais. Agora eu vou repetir pra você entender, meu filho. Tá vendo essa boquinha aqui? Você não beija mais esse cabelo aqui. Você não sonha mais essa mãozinha aqui. Você não toca mais, não toca mais, não toca mais essa orelhinha aqui. Você não lambe mais esse ombrinho aqui. Você não chora mais esse corpinho violão. Olha pra ele, meu querido, e chora. Se bora com a minha galera. Só é uma mota. Ai, que sucesso. Ai, que delícia. Ei, bebê, é pra você essa mensagem, viu? Essa boquinha aqui, você não beija mais esse cabelo aqui. Você não sonha mais essa mãozinha aqui. Você não toca mais, não toca mais, não toca mais essa orelhinha aqui, ó. Você não lambe mais esse ombrinho aqui. Você não chora mais esse corpinho violão. Você não pega mais, não pega mais, não pega mais. Se liga, meu filho, afilandou. Vai, quebra! Imaginar.

vai continuar. Olha, desapega, conta pra outras as tuas mentiras. Amava o teu sorriso, hoje prefiro o meu. De tanto apanhar, meu coração aprendeu a me afastar, que não queria por perto. Mas já que perguntou, quer saber como estou? Tô mil vezes melhor do que você deixou. O mundo girou, girou, girou, girou, girou. E você rodou, rodou. A mãozinha assim pra cima, meninas. Vamos comigo, canta, vai. O mundo girou, girou, girou, girou, girou. E você rodou. Tô limpando você da minha vida. Quem me vê dançando assim. Mão pra frente, gira, gira. Tô limpando você da minha vida. Eu tô limpando. Se vai, se vai, vai. Ai. Vamos mexer com a Joelma. É o primo. Tá vendo aí, cansei de te avisar. O mundo gira, palmas pra volta que o mundo dá. Palmas pra volta que o mundo dá. Já falei pra geral que a gente terminou. Nosso sentimento era limpo, cê veio e sujou. Mas você ainda sobrevive em minha mente. Por isso comprei um pano de chão e um detergente. Se liga aí, meu filho, vai. Pra detetizar você pra sempre. Quem me vê dançando assim. Palmas pra volta que o mundo dá. Já falei pra geral que a gente terminou. Nosso sentimento era limpo, cê veio e sujou. Mas você ainda sobrevive em minha mente. Por isso comprei um pano de chão e um detergente. Vamos limpando comigo assim, vai. Pra detetizar você pra sempre. Quem me vê dançando assim. Gira, gira, tô limpando você da minha vida. Tô limpando você, remexa assim, vai, vai. Quem me vê, mão pra frente, gira, gira. Tô limpando você da minha vida. Tô limpando você da minha vida. Quem me vê dançando assim, mão pra frente, gira, gira. Tô limpando você da minha vida. Tô limpando você da minha vida. Chame pra uma conversa, não quero escutar. Não me peça pra lhe entender, nem consigo lembrar. As promessas na hora do amor, as loucuras que a gente viveu. Como vou perdoar outra vez, sem você me perdeu. Não me engane com suas mentiras, cansei, não dá mais. E não pense que vou perdoar, eu não volto atrás. O seu beijo prefiro esquecer, o seu corpo já não quero ver. Cansei hoje de ser a mulher que só te deu prazer. E o que eu mais queria era estar sonhando e quando acordar continuar te amando. Sei que te dei o meu corpo, minha vida, todinhos pra você. E quando abro os olhos vivo um pesadelo. Levanto, lavo o rosto e corro pro espelho. Deparo com a realidade. Quando me olho, não te vejo. Joelma, nota pra você. Não me engane com suas mentiras, cansei, não dá mais. E não penso que vou perdoar, eu não volto atrás. O seu beijo prefiro esquecer, o seu corpo já não quero ver. Cansei hoje de ser a mulher que só te deu prazer. E o que eu mais queria era estar sonhando e quando acordar continuar te amando. Sei que dei o meu corpo, minha vida, todinhos pra você. E quando abro os olhos vivo um pesadelo. Levanto, corro pro espelho. Me deparo com a realidade. Quando me ajuda, todinhos pra você. E quando abro os olhos, vivo um pesadelo. Levanto, lavo o rosto e corro pro espelho. Me deparo com a realidade. Quando me olho, não te vejo.